teve uma vez que o solo ficou Salvador, uma boa, tá 3198, tá com o Delta. Localizador já avistando 4207. Azul 4207, seu peito de aproximação final, torre 198, decimal 95. 895, tá lá. Gol no 397, chame o centro Recife na frequência 1251, no altera 3325. A chamada então 251, no 3325, centro Recife, gol no 397. Qual o horário do plano? 140, Bonnet 43, contact Salvador Departure 1208. Contact Salvador Departure 1208, good day, Lieutenant 6140. Tem no sistema ainda, quando chega aqui eu chamo para cópia. Salvador Departure, good morning, Lieutenant 6140. Lieutenant 6140, radio contact climb 2250, Boca Departure. Climb first flight level 250 on Boca Departure, Lieutenant 6140. Salvador Departure, Lieutenant 6140, request. Flying direct, Jambu. Let's use our first view of my Jambu position. Flying direct, Jambu position, Lieutenant 6140. 1260, desça para 2000, ajuste 1012, autorizado ILS XC, reporte localizador. Essa é uma positiva, eu posso para ILS da 1012, né? Fazendo umas 8 sem operador de finger aí? Tá chegando aqui, obrigado. Nada. Kilo Zulu é o controle? Kilo Zulu é o controle? Confirme intenções? Kilo Zulu é o controle? Sim. Já finalmente embarcar, como eu vou falar. Fizeram no para o cruzamento torre, 1 na noite desse lá 95. 201 copiou o solo? Sou 207, solo 46, chamando 21 na décima nota. 21 nota, 207. Alô, Salvador, bom dia, para 207, ligou. Lembroso, 4207, taxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, para 207. Correção, reportante da Delta, taxi Delta, ok? Tem, Juliette da Delta. Tempo 01, já autorizar o cruzamento da 1-0, mantenha a posição no taxi Delta. Estacionamento trip 5595. Parte 3 está autorizada para o táxi. E depois vai com o motor no táxi, obrigado. Azul 4207 vai dar passagem ao P3 da Força Aérea Brasileira. Depois prossegue via Juliette para o portão 01. Gente, vai dar passagem para o Juliette, portão 01, azul 4207. Olimpo 01, Alfa Juliette. Índia, no ponto de espera, torre, 1-8, decimal 9-5. Ajuste na 0, 1-2. Sigma 40, contact receive send the frequency 125.45, enable 126.85. Deixei o plano aqui no sistema, mais um minutinho, chama pra cá. Sigma 40, Salvador Control. 125.45, can you confirm the other frequency? 126.85. 126.85, SNS, Sigma 40. Voo 260 estabilizado. Estabilizado, já avistado, voo 260. Complete aproximação final, torre 1-8, decimal 9-5. 18-9-5, voo 260. Reforme, se une no 4-5, chame para o táxi. Liga o táxi, posso tomar aqui, reforme, chame na papá para cruzamento. A intenção é decolar a pista 1-0, ou 1-7 ou 1-0 mesmo? Para cruzar a pista. Para o táxi 352, mais um 5595, com 57 a bordo, 2 horas e 50, alternando Porto Seguro. Voo 1260. Voo 1260, a frequência da torre é 1-8, decimal 95. Perdão, eu esqueci aqui. trocar o negócio, o switch. Só confirmando, e o transponder 0260, ok? 0260 no transponder, 3595. 3595, vai tentar a aeronave da Azul, parqueando no 01, após prossegue via pátio principal, Índia Alfa até o ponto de espera da 10. Ponto de espera torre 1, 18.95, ajuste no 012, bom voo. Gente, está autorizado via parte 3, principal. Alfa Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95, 3595. Modificada a saída para Coral, transponder 0260. Trip 5595 correto, por gentileza, só me confirma o POB novamente. Afirmo, 57 a bordo. 57, copiado, bom voo. Obrigado. 0.3. Juliette, Vitor, Charlie, pronto, cópia. Autorizado para Sierra November Bravo Uniforme, nível 1 centena, decola da 197 com curva direita no perfil da saída Arbor e após direto destino. O controle em 120.8 e aciona 5101 no transponder. Vitor Charlie copiado para acionamento táxi de decolagem na Bahia, até chame a torre 1, 18.95, ajuste no 012, bom voo. O meu alfalfa tem 10 a bordo, isso? Zero, ele mantém pista na 0. Eu afasto, 3-0 cruzamento da 1735, via Quebec, Mike Lima. Na Lima vai chamar o solo em 121.9. Esse quilo Zulu, prossiga. Esse quilo Zulu, frequência livre. Libere direita, solo 1219. 219, eu vou ponto 2, 6, 6. Oscar Mike Uniforme, táxi autorizado via parte principal, Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 1, 18.95, o ajuste 1012. Salvador, Bono 260. Bono 260, táxi via Alfa, reportante ao táxi e Juliette para ingresso. Táxi até Alfa, aguardando para antes da Alfa para ingresso na Juliette. Bono 260. Romeu Alfa-Alfa, confirmando na Taxi Mike, vai prosseguir Lima, ingressa no pátio principal após Índia, até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre em 1, 18.95, ajuste 1012. Oi Salvador, bom dia, 5595 da 3.0, tá? 5595, mantenha a ponto de espera da pista no 0. Ali mantém pistão na 0. Ali mantém a pistão na 0. Bono 260 vai manter a posição em seu ataque 6 Juliette, aguardando para ingresso parte principal. Vai aguardar antes da Juliette para ingresso. Bono 260. Cruz 01 decolada, 56, curva direita, até o farol de Itapuã, mantenha minha escuta, chamei para a passagem. Curva na direita, até o farol de Itapuã, mil pés, chamará para a passagem. A sua identificação na chegada Mare, desça para o 050. Para o 732, deixa por. O Olímpio 01 teria só confirmar a previsão para a primeira passagem? Mais uns 20 a 25 minutos. Senta. Era após a mesma ingresso de Liente 08 ao portão. Quanto passagem do aeronave está autorizado direto para 08, vou na 260. Juliette, Vitor Charlie, livre sinal, chame táxi. Juliette, Vitor Charlie, está autorizado até a papai, chame na papai para ingressar na 160. Olímpio 01 na escuta da torre? Afirmativa, na sua escuta, chegando em Itapuã, meu pé. Ok, estou visual com o seu tráfego. Normal no transponder 0122. Ok, 0122. 5595, declarador 58, controle 120, décima 8. 120, décima 8, até o retorno, 5595. Controle Salvador, muito bom dia, Trip 5595. Trip 5595, contato radar para o 140, saída Coral. Saída Coral, Trip 5595. Vitor Charlie, autorizado em ingresso, sinal 17, aporte pronto para decolagem, cabeceira 17. Identificação na chegada Mário, essa para o 060. Nosso Mike Uniforme, decolagem autorizada, pista no 0, 40 graus, 8 norte. Romeu Alfa Alfa, alinhagem manter, cabeceira no 0. Na escuta? Na escuta, prossiga. Gente, mantenha o setor do farol de Itapuã com o raio de curva um pouco reduzido, evitando a final da pista 35. Vai ter um Baron decolando da pista no 7, vai cumprir o perfil da subida Arbor. Então evite a final da pista 35, ok? Afirmativo, vai apertar mais a curva para evitar a final da pista. Papá Romeo Juliette Vitor Charlie, pista no 7, informação de tráfego P3 Força Aérea Brasileira, mantendo esfera visual na vertical do farol de Itapuã. Após a decolagem, manterá a reta de decolagem até cruzar 2.000 pés. Então, cumpre o perfil da subida. O vento é 40 graus 8 nós, decolagem autorizada. Michael informa, decolador 01, no controle 120, décimo 8, Rosiário. 208, obrigado, bom dia. Alô, Papatão, Oscar, Mike Uniforme, subida da El. Oscar, Mike Uniforme, contato radar, para o 380, vai voar a Leda após 2000 pés. É, nível 180, após 2000, Leda, Oscar, Mike Uniforme. Papá, Romeu, Juliette, Vitor, Tchalha, decolado 02, mantenha presente pro e chama o controle 208. 208, Juliette, Vitor, Tchalha, tá visual com a força aérea. Gente. Papá, Romeu, Romeu, Alfa, Alfa, vento 030 graus 8 nós, decolagem autorizado. Mantenha pronto, é 2000 e depois arma, ô Juliette, Vitor, Tchalha. O Força Aérea tá mantendo quantos pés aí? O Força Aérea tá mantendo um no meu pés. Juliette Vitor Tchar. Meu pés, gente, muito obrigado. Alfa, Alfa, decolada 03, controle 120, décima 8. 208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, papá, papá, Romeu, Alfa. Alfa, Alfa, contato, suba e mantenha o nível autorizado, Natal, Dael, na saída da El, Romeu, Alfa, Alfa. Gente, na subida da El, subindo para o nível 430. Ono 738, após o TAP, desse mantendo 2000, autorizado final ILS. Após o TAP, para 2000, autorizado final ILS, do XA. Fechou 0, Ono 738. Até onde passa pro Arbo a partida pra gente? Juliette Vitor Tchalha. Nada, mantém o perfil. Juliette Vitor Tchalha. Gente, vamos manter o perfil. O Juliette Vitor Tchalha. E mais, subindo até 3 mil pés, conforme é subido. E até 3 mil, Juliette Vitor Tchalha. É porque tem as formações à minha direita aqui. Se eu aprovasse Arbo a partida pra gente, eu evitaria. Gente, está autorizado o Arbo, mantendo 3 mil. Arbo 3 mil, direto da Jato. Cola 738, deixa manter inicialmente até 4 mil. 4 mil após o TAP, segundo 738. Foi aprovado 360 para o Rio de Janeiro. Copia, azul 4207, formação em curso a Oscar. Entendi, da Oscar, não pronto para a Copa. Autorizado Rio de Janeiro, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pêndulo 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. o controle em 120, decimal 8, e aciona 5106 no transponder. Sente autorizado então para Rio de Janeiro, tá tudo bom? Conforme a rota do plano, vai colocar dentro da direita, Tael, Leda, Trigia, Perdulo, no zero, vai conformar na rota 208, controle 5106, o transponder. Azul 4207, correto, portão 1, não chama tanto para o back acionamento. Tá bom. Gol no 738, desse mantenha 2000. Para 2000, gol no 738, na proa de turno. Web 5728, desse mantenha 5000. 5012, 728? Afirmo, 1012. Mike Uniforme, chame agora Recife, 1251, na alterna 33, decimal 125. R$5.000, 728. R$5.728, desse mantém a R$4.000? Atingir mantenha devido a tráfego no, na sua posição 2 horas para 3 horas com rumo oeste, mantendo 3.000 Bravo Eco 58, restrito devido ao perfil da estrada, Web 5728. Ok, 4.000, tubo ele não fica. Irmão. Romeu Alfa Alfa, chama agora a receita 1251, não tem no 3325. 351, 3325, obrigado. Isso, Juliette Vitor Charlie, traz posição 12 horas, a 5 milhas, mantendo, descendo para 4.000, baixa 37 da Webjet com rumo ao Nordeste. Visual começo, eu posso iniciar minha subida aqui? Com separação vai ser no visual? Eu não posso ainda autorizar, devido a terminal ser classe Charlie, só se fosse Delta que eu poderia autorizar, ok? Tá bom, tá, sem problema, obrigado, tchau. Gol no 738, autorizado final, aliás. Autorizado, final LS, Bono 738. Uno 738, chame Torre, 198, decimal 95. 198, 95, 1738. Web 5728, decimal, tenha 2000, autorizado final LS. 2000 e LS, autorizado, até 28, web.